por um problema na vida se vai todo teu cantar. O pranto sufocando o riso esconde o vigor. Será que não posso suprir o que queres, ó filho meu? Espera em mim. Deus, sou o mesmo Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Eu te amo porque tu és meu. Oh, não temas, sou o mesmo Deus. Sou o mesmo Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Eu te amo porque tu és meu. Oh, não temas, sou o mesmo Deus. Se tua família se encontra sofrendo as provações e tens lamentado da sorte nos dias cruéis, suporta a cruz desta vida, porque te darei o céu. Espera em mim, espera em mim. Sou o mesmo Deus, sou o mesmo Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Eu te amo porque tu és meu. Oh, não temas, sou o mesmo Deus.